e vim por cima. Fui comprar uma chivinha para dar à minha prima. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. E a chivinha já falava, quis que eu fosse trabalhar enquanto ela descansava. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Canal 2 da Antena Web. Quem cá veio que lhe conte e que a sua estrela traga ter a voz dos do monte. É um paraíso sem par que a natureza nos deu. Quem vem cá acima arrasar fica mais perto do céu. Bom Jesus do monte, venha aqui rezar. Bom Jesus do monte, és o bom caminho. Bom Jesus do monte, lá do seu altar, sempre a abençoar o povo do Minho. Bom Jesus do monte, lá do seu altar, sempre a abençoar o povo do Minho. Não devem pensar sequer que aqui se reza somente. O bom Jesus também quer ver alegria na gente. Por isso é que as raparigas para a cidade com alegria no resto vão ao Monteiro Maria. Bom Jesus do monte, venha aqui rezar. Bom Jesus do monte, és o bom caminho. Bom Jesus do monte, dá do seu altar sempre abençoar o povo do Minho. Bom Jesus do monte, dá do seu altar sempre abençoar o povo do Minho. Quem vai perder amor, não é tão devagarinho. Como vocês passam aqui, como vocês passam aqui.

pelo toque da viola, já sei as horas que são. Ainda não é meia-noite, já passei um bom serão. Já passei um bom serão. Vai do... Somos outro serão. Vai dormir, vai descansar. Vai dormir, vai descansar. Amor da minha afeição. Pelo toque da viola, já sei as horas que são. Ainda não é meia-noite, já passei um bom serão. Já passei um bom serão. Vai dormir, vai. Canal 2. Acabou. terra a chamar, entra em terra a chamar. Tantos anos à espera do barco, foi há já tanto para o mar. Não sei se espero ou se vou matar a sede por cá. Saudades desse meu lado há tanto tempo afogado. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Manhã cedo segue a marcha, sempre com a mesma cadência. E lá vai de caixa em caixa, batendo a correspondência. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chega o carteiro, deixa não para as 10. E a vizinha do lado, do povo enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é nada, do bora o bocado, responde-lhe assim: não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. E o ser vale que desespera pelo vale que nunca vem, vai sentindo infelizmente como faz falta ao bintém. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. Carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, deixe não para as 10. E a vizinha do lado, com o pulo enfiado, chegou-se à janela em bicos de pés. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é gato, agora o bocado, responde-lhe assim: Não. Não trago nada. Só trago para cá de pessoa fria. Quando o carteiro se atrasa, os protestos são em coro das garotas ansiosas por notícias do namoro. Para umas são alegrias, para outras tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, 9:50. E a vizinha do lado, com o pão enfiado, chegou-se à janela em bicos de paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é grato, agora um bocado, responde-lhe assim: Não trago nada. Só trago para cá da sua criada. Quem cava, quem produz. Quem semeia, quem cava, quem produz. Quem amassa em suor os campos nu. Quem amassa em suor os campos nu. Quem arranca da terra o pão e o vinho, sol a sol. Sol a sol. É que tem o direito de dormir num bom lençol. Camponês, tu não podes viver assim. Tens agora nas mãos força para vencer. Quem não quer trabalhar está a chegar ao fim. Quem roubou o teu pão vai enfim perder. Camponês, tu não podes viver assim. Quem produz tem direito ao pão. Lutar de braços nu. Vamos todos lutar de braços nu. E a conversa fiada não produz. A conversa fiada não produz. Não se faz a colheita num só dia de manhã. De manhã. Mas a hora chegou e é preciso atacar já. Camponês, tu não podes viver assim. Tens agora nas mãos força para vencer. Quem não quer trabalhar está a chegar ao fim. Quem roubou o teu pão vai enfim perder. Camponês, tu não podes viver assim. Thank you.